pessoas que sofrem e de noite se amarram à revolta em nome dos que vivem e que morrem com grades e prisões à sua volta em nome dos que sonham com palavras de amor e paz que nunca foram ditas. Em nome dessas mãos que foram escravas e hoje são apenas mãos aflitas. Em nome dos que perdem segredo, a esmola que os humilha solidão, a fome Filho de Deus, que nunca mais nasceu.